Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para sexta-feira, dia 29 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Nota 7 vai trazer a que será com a música. Aliás, a será, se não está correto, com a música Journey of Love. Logo depois, vamos ficar nesta edição com Gil Ventura e a sua orquestra e um tema dos Chicago. A música chama-se If You Leave Me Now. Para ouvir também When Blossoms Turn to Fate, a música do Gandalf. E por fim, Marcelo Azola com Luxembourg Polka. É a música que vai fechar a edição de hoje, mas é um registro diferente. É a música que vai fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Aos ouvintes, votos de uma ótima sexta-feira, claro está, na companhia do Canal 1. Fique bem ouvinte, bom dia para si e até, ou boa tarde neste caso, e até à próxima segunda-feira. Boa tarde. Thank you. Thank you.